Entre manter 1.500 pés, ajuste 1.012, informe Paripe para ingressar no Interlagos, Vitorino e Julieta. Decolou do CAD, agora já está aqui, através de Iguaçu, decolou de fora de São Paulo. 7, Guardinha 07, mantenha 500 pés, aguarde transferência de comunicações. Controle, o Mike Papalima, estamos através do Nordeste da Maraguina, na pouso no Serrante de Telefone. Frequência livre, Mike Papalima, até o meu posto. Está no localizador aqui, a pista vista, acho que não. Oxené 6326, completa final, chame torre 186, até o meu posto. 186, obrigado. Vitorino de Leite autorizado a presente, a prova da rotatória. Manda a rotatória, Vitorino de Leite. Oxené 6326. Xenef 6326, reporte marcador externo número 2 para pouso. Muito obrigado, 6307. Elevador azul 4065, posição 8, posicionamento. Portão 8 aprovado, chame táxi azul. Autoridade de chamar o táxi 4065. 107. Tático do Graé, inicialmente da presente, prossiga para sobrevoo pátio 5, ok? Sobrevoo para o pátio 5, para daí prosseguir para o cruzamento do eixo de aproximação para o pátio do Graé. Guardião 07. Negativa, está prosseguindo, livrando o farol de tapão, comprou do pátio 5 para em seguida prosseguir Graé. Afirma. Salvador, muito boa tarde, Pantanal 4710 com informação Quebec, passando 180 para 1950. Boa tarde, Pantanal 4790, identifique chegada Mari, desça para o 050. Chegada Mari, descendo para o 050, Pantanal 4790. Salvador, azul 4062, boa tarde. Boa tarde, azul 4032, identifique chegada Mari. Desça até o nível 060. Lada aos 16, livre táxi, esquerda, parte militar, estacionado de frequência, Joker 23. Desça até o 060, azul 4032. 06326, complete aproximação, helicóptero a baixa altura, prosseguindo para o Pátio Garé, cruzando o eixo agora de aproximação, informa aí, fundo livre. Ok, tá ciente, tem monitor, o helicóptero visual com ele no cruzamento, 6326. Estimativo. Em Pituaçu, mantendo 500 pés. Vitor e Juliette, tem condição de manter o nome pés e manter condições visuais? É, te deixa para 1.000 pés na prova da rotatória, Vitor e Juliette. 1.000 pés na prova da rotatória, Juliette. 10 graus, 149, 1012. E 14 mais, 110 com 14, vai pousar, 6329. Táxi azul 4063, que é o B1, 2, 3, alterna Ribeirão Preto, 4 horas e 30 minutos. 3 Ribeirão, alternando, autonomia de? 4 e 30. 4 e 30, copiado, táxi autorizado via Pátio de LED e Alfa. Ao ingressar na Alfa, torre 186, altímetro 0, 1, 2. Bom voo, 4065. Ok, via Juliette Alfa, ingressar na Alfa Salvatore, 286, o azul 40. Alfa Tango Tango, vem na prova da rotatória, desça para 1500 pés. Toda a rotatória da presente, Alfa Tango Tango, desce para 1500 pés. .07, redução de velocidade para 210 nós. Controle, o Mike Papalima está no traverso do Sul. Mike Papalima, chame torre, frequência 118, decimal 6. 186, boa. Boa. Boa tarde, é o Papa Romeu, Mike Papalima. Mike Papalima, a intenção é qual pátio? Pátio 4? Pátio 4, senhor. Autorizado a aproximação direta ao pátio 4, reporte solo controlado, vento na centena 129, ajuste no 012. No 092, dá presente direto, pátio 4. Eu acho que não é 6326 no solo 19, no 21, no 19 livrado. 19, bom dia. Solo Salvador, Xené, 6326. A 326 da Avianca, táxi autorizado Alfa e Índia, última esquerda na Alfa para o portão 01. Alfa Índia, portão 01 na 326. 7 Papa Golf, contato radar 61 milhas, sul do oeste de Salvador. No 807 para o localizador, esquerda para o ONU 50, informe estabilizado, autorizado a final. Esquerdo, 0 reportagem, estabilizado, obrigado, senhor. Vitorino e Julieta, visual com campo? Afirma, Julieta. Chame Torre Salvador, 1186, tem um pouso. 186, bom, estou trabalhando aqui. Para 392, boa tarde, identifique, deixa para uma centena na chegada Mari. Alfa Tango Tango, número 2 na aproximação para o 17, faltam 360 pela esquerda, aguardando prosseguir para a final da 17. Ok, vou fazer um 360 pela esquerda, está presente agora? Afirmativo, Alfa Tango Tango. Ok, Alfa Tango Tango. Canal 4790 está reautorizado, descida para 2000 e a final ILS vai seguir tráfego da Gol Boeing 737-800, desça para 2012, informe estabilizado. Desça para 2012, reforçarão estabilizado no ILS, canal 4790. 4032 está reautorizado, descida para 3000, ajuste 1012. Para 3.000 com 1.012, azul 4038. Alfa Tango Tango, complete o 360, vou ir na roda rotatória, agora transferência de comunicações. Papalima, final, pátio 4. Reporte solo controlado, Mike Papalima. Solo, reportar ótimo. Solo com 807. Esse gol no 807, completa a final de ILS, aguarde transferência de comunicações. Zona 92, informação de tráfego, posição de 12 horas, 7 milhas com o mesmo rumo, mantendo 90, é um Charlie 402. Azul 4065, decola 23, controle 119, decimal 8. 198, obrigado, senhor. Nada. Gol no Romeu 807, completa final, torre 186 até o meu pouso. Final de 3 milhas, cabo 017. Vento 1, 10 graus, 12 nós, ajuste 102. Alfa, tango, tango. 3 milhas da 107, se possível, senhor. É, se for possível, pouso na 10, Alfa, tango, tango, agradeço. Tá, ok, a gente vai coordenar então o tempo para pousar na 10 e, em princípio, o prospecto para o final da 107, a gente faz uma base pela esquerda. Ok, Alfa, tango, tango. Torre Salvador, muito boa tarde. O voo 807 está 4 milhas e meia para o Chile, mas é o trabalho do senhor, está visto. Número 807, boa, reporte marcador externo, informa eixo da pista 10, livre, número 1 para pouso, vento 1-10 graus, 1-2 nós, ajuste 0-2. Obrigado, você de editação, obrigado. Cidade para 2-2-0-9. Redução 2-2-0-9-4-0-3-2. Mike Papalino, solo controlado, confirma. Aos 2-4, vamos frequência, boa. Boa. 392, vou ir na prova de TAP, então 392. Júlia, Juliette, solo 25, atualizado backtrack, reporte pista livre, Júlia. Romeu 807, eixo da pista 1904 livre, autorizado pouso, tenta de uma centena com 12, informe, temos ali um aeronave Charlie 402, aproximando para a final do 17, o meu ingresso girar como número 2 para o 10 sem interferir. Obrigado, senhor. Aston Tom, informe quando visual com o gol passando o marcador externo. Ok, Alfa tá voltando. Tá agora 5 milhas afastada 17. Positivo, tá visual já com o gol passando externo? Afirmo. Ok, tome então a pro do marcador externo, pro do marcador externo para girar como número 2 e informarei pista livre. Vai prosseguir, senhor, vai prosseguir pra 17, Alfa tá voltando. Ok, e fiz ele pra pouso simultâneo, tem condições de fazer um 360 curto pela esquerda? Positivo, vai fazer o 360 pela esquerda, Alfa tá voltando. Positivo, 360 curto, é só para evitar o pouso simultâneo. Ok, Alfa tá voltando. Boa noite, 07, formação tráfego, aeronave Charlie 402, vai realizar um 360 pela esquerda sem interferir com este de aproximação da 10. Nacional e frequência de zero, Alfa Tango Tango, final de 4 milhas, baixado travado. Prossiga para a final do 17, para o eixo da mesma livre, tráfego agora 737, final do 10, está aproximadamente agora 2 milhas para a cabeceira. Gente, prosseguiremos para 10, estamos baixado travado, observando o tráfego. 392, desce até 80, aguarde a ultrapassagem do tráfego para prosseguir na descida. 392, está reto. Pode incrementar a velocidade, então 392, descendo para o 080. Incrementando 080, está 392. Estabilizado no ILS. O Pantanal 4790. Pantanal 4790, torre 186 até o meu posto. 186, torre, muito obrigado, bom trabalho. 4032, livre ILS, informe estabilizado. Desça para 2000 pés. 2000 pés, livre ILS, reporte estabilizado. 4032. Estabilizado, ILS, baixado e travado. Patanal 4710, boa tarde, complete aproximação, número 1 para pouso, informa na pista livre, vento, 1 centena, 12 nós, ajuste 10, 12, 4710. 4710, aguardando pista livre. Boa noite, 07, salão 28, livrar direito, 121, 19. Direito, 219. Oscar, Papa Golf, informação de tráfego, 12 horas, 4 milhas com o mesmo rumo, mantendo 80, é um Airbus 320 da TAM. Tá 3192, livre descida para 2000 pés, ajuste na 092, informe e estabilizar na final de leste. 2000, tá 3192, informa. Pátio principal, chama o solo 121 no decimal 9. Patanal 4710, pista livre autorizado, pouso, vento 1-0 graus, 1-2 nós, 4710. 4710, livre pouso, pista 1-0. Solo Gol 1649. Gol 1649, aguarde com apelhéus. Escuta, aguardando. Salvador, muito boa tarde, está 3155. A autorização 360, Guarulhos, está para a cópia. Sim, está 3155, é o número 2 para a cópia. Vamos lá. 232. 4032 da Azul, completa final, torre 186, até o oposto. 186, até logo. Salvador, boa tarde, Azul 4032, 2 milhas pro Índia Serra. Azul 4032, complete aproximação, aguardando informação de pista livre, número 2 para pouso, tráfico 37, praticamente cruzando a cabeceira, um Airbus da Pantanal, vento 120 graus, 129, ajuste no 0, 12, 4032. 4032, continua na aproximação. Qual que é meu nível solicitado para Léo? Pronto para copiar, o meio patronado. Seja para confirmar qual nível solicitado. Ah, me desculpe, é o 220, senhora. 320? 220, confirmando? Afirmativo, 220, 220. Sim, chamar de cópia. 4710, Solos 31 ao liberar direito, 121 no decimal 9. Direito 121 no decimal 9, grato, boa tarde. Boa. Gol no 396, vetoração para o localizador. Gol na proa 050, deixa para 4000 pés, 1096. Coisa 1092. Proa 050 para 4000. Papa Golf, ainda mantendo a proa, desça para 3.012 na justiça. 3.000, mantendo a proa, Golf. Vitorino de leite. É 49, pronto cópia. Pronto cópia. Bolo 649 para Ilhéus autorizado, nível 220. Decola da pista 1-0 com primeira curva à direita, saída da Euleda, após Leda direto Ilhéus. Controle Salvador 119, decimal 8, torre 118, decimal 6, aciona 5024, ou no 649. 649, autorizado 220, Ideal, decola, fica 10 curva direita após. Na saída da El, Leda. Após Ideal, 198 é o controle, 186 torre, 5024 é o transponda. Na posição 62, pegou no 649. Bom, no 649 correto, chame para especiamento. Catarina. Então, 3155, cópia. Santana, cópia, então, 3155. Então, 3155 para Guarulhos, nível 360 autorizado, via Peruísque 50. Decolo da pistão no zero, com primeira curva à direita, na saída da EOLE da transição Videv. Controle Salvador 119, decimal 8, torre 118, decimal 6. Aciona 5053, então 3155. Autorizado 360 para Guarulhos, está colando down no zero, primeira curva à direita. Na saída da EOLEDA, PIDEV, pela BRS 50. Controle de saída 798, torre 1186 e transponde 5053. Da 3155, está no portão 3. Então, 3155, correto, chame pronto para despeccionamento. Camarada. Romeu Fox Lima, é o número 2 para a cópia, aguarde. Vitorinho e Juliette, pronto, cópia. Vitorinho e Juliette, Cairo Lorenzo, no meu pés, decola pista no 7, curva à direita, corredores da Checa Chapresos, controle 119, decimal 8, torre 1186, aciona 0160, Vitorinho e Juliette. Guardião 02, autorizado a decolagem da presente, com proa norte, após prossegue setor noroeste, vento 1 no 0 graus, 129, ajuste no 02, Guardião 02. Sim, no sobrevoo será em qual a região? Clima Siri, autorizado 510 via litoral sul, decolada pista 17 com curva direita, controle Salvador 119, decimal 8, torre 118, decimal 6. Aciona 0140, Romeu Fox Lima. Aqui onde estamos, Romeu Fox Lima vai prosseguir no meu pé. Gente, prossegue no meu pés, então, no corredor Axé, Romeu Fox Lima. Confirme o PLB? Para acionamento táxi, torre 118, decimal 6, uma boa tarde, Romeu Fox Lima. Solo Salvador, boa tarde, Azul 4032, canal. Boa tarde, Azul 4032, táxi via Alfa Juliette, gate 08. Alfa Juliette, gate 08, Azul 4032. 7, Guardião 02, mantendo 500 pés, autorizado prosseguir direto para o destino. 7, 500 pés, autorizado, Guardião. São 3192, chame torre 186, tem uma pouso. 186, 3192. Gol no 396, complete curva direita na Pro 065 para o localizador, informe estabilizado. 065, chamada estabilizada, gol no 096. Apagou, estabilizou. Papa Gol, Filista para 12 mil pés, aguarda transferência de comunicações. Vai seguir tráfego da Gol, Bank 737, meia dúzia de milhas à sua frente. Gol. Achando 6314, redução de velocidade para 210 nós. 2109, achando 6314. Procedimento 10. 3192, tráfego ajustado, tem autorizado pouso, pista no 0, vento 120 graus, 129, ajuste no 02. Então, 3192. 3192, obrigado. Autorizado em graça, apartamento, pronto para decolagem de olho. Do helicóptero mantendo 500 pés à sua frente, não irá interferir na sua aproximação. Alfa Victor Juliette, tá visual com campo? Aquela visual que tá com o Victor Juliette. Chame Torre Salvador, 18-6, tem o pouso, Alfa Victor Juliette. 18-6, Chalé 6314, está reautorizado via para 2000, informe estabilizado na final de LS. Autorizado via para 2000, reportagem estabilizada da LS, o Chalé 6314. Sua posição de 11 horas, mantendo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Opa, Gol, fechame Torre Salvador 18-6, tem o meu posto. Obrigado. Gol no 396, Torre 18-6, tem o meu posto. 18-6. O meu foco número é manter a posição sobre a taxa Papá, aguardando para decolagem. Temos um tráfego agora para iniciar a corrida de decolagem. Pista no 7 é um Papá, 3-2. Torre Gol da 396, passou externo, baixar trabalho. CPP, passa a tábua da vida Juliette, está 30 segundos da rotatória, com visual campo. Alto Vitor Juliette, reporte ao final de 3 milhas, cabeceiro no 7. Camarada 3196. 392. Gono 396. Vento 130 graus 149. Pista agora livre, autorizado o pouso. Livre pouso, Gono 396. Torre, Oscar Papagô. Oscar Papagô, prossiga. Passou Duda, o localizador. Se autorizar, faz uma base pela direita da 197. Reporte sobre o marcador externo para prosseguir base para pista no 7, Oscar Papagô. Volte, vai reportar. Vitor Índia Juliette, decola 4-0, controle 119.8. 198, Juliette. Romeu Fox Lima, autorizada a decolagem sentido pista 17. Vento 130 graus, 14 nós. Romeu Fox Lima. Pode iniciar a decolagem da 17 para a preparação com o Júlio, o Romeu Fox Lima. Sim. Próxima duna, mantendo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Gente, graças, né? 3 no caso. Alto Vitor Juliette. Juliette. Boa tarde, Vitorino Juliette, corredor Axé, 1.000 pés, informe no Frota Barra. Axé, 1.000 pés, tomará Frota Barra, Vitorino Juliette. Continua autorizando o Oscar Papagô devido à performance excelente, pouso aqui, depois você prossegue. Tudo bem, aguardando o Juliette. Oscar Papagô dá presente, autorizado base pela direita, pista no 7. O vento está de 130 com 14. Oscar Papagô cortando na medida possível. Bom. Autorizado cruzamento da pista no 7, táxi via Papá até o Parque 5. A estacionar fica essa livre, uma boa tarde. Vamos ter um jogo. Romeu Fox Lima, pode transferir agora para o controle 19.8. Romeu Fox Lima. 19.8, meu comandante. Boa tarde. Boa. Mano 396, células 42, livrando à direita 121.9. Livrando 219, boa, 396. Tá visual com o Papá Alfa 3-2 da sua esquerda? Pode, visual com o Vitor Índia Júlio. É de Romeu Fox Lima, mantém com as visuais no litoral. Informe seu estimado de pouso em Siri. Mais 35 minutos. O Vitor Índia Juliette informa a visual com o helicóptero. Copiado. Aguarda, onde está? Senta. Agora está em proa do eixo Bairro 7. Aqui, Alfa Vitor Juliette, reporte ao final de 2 milhas, cabeceira no 7, Júlio. Vou esperar a final de 2 milhas, cabeceira no 7, Júlio. Autorizado de um táxi.